Não existe escolhidos de melhores ou piores. São vocês que se escolhem. Pela lei de sintonia. Uma vez eu disse e torno a falar de novo. Vocês que me ouvem têm os Exus que merecem. Os espíritos afins que necessitam. À vontade, rapaz. E para encerrar, menino, a cada um é do conforme as suas obras nutridas. Então, menino, a cada um é dado conforme as suas obras nutridas. Não adianta se fantasiarem de palhaços, falarem bonito, fazerem graça. Cada um tem o Exu que merece e a espiritualidade que necessita para evoluir, no mínimo de uma forma decente e sensata. A gente está aqui hoje com o Sr. Edson Rosa. Ele é terapeuta holístico, radiestesista e ele é médium. E tem através da caridade dele, permitido que já fizéssemos muitos estudos com os espíritos que, através dele, nos deram essa oportunidade, né, de receber todo o conhecimento que ele tem aí traduzido para a gente. Pela sua bondade. Aconteceu uma coisa fora do normal, ele me relatou, eu achei interessante, porque, novamente, a razão de eu trazer isso para vocês é porque pode interessar para muita gente, pode não interessar para alguém, mas como eu não acredito e eu conheço o médium e eu não vejo, ele não ganha nada inventando coisa, nunca ganhou, não é agora que ia ganhar e ele já é adulto. Então, se ele trouxe, é porque, claro, que isso pode ser um fato real. Então, porque é um fato real e se acontece comigo, acontece com ele, pode acontecer com qualquer um, né? E como nós estamos nesse meio e fazendo esses tipos de estudo, por que não ter mais pontos de referência, né? Então o seu Edson vai contar um desdobramento que aconteceu com ele, vamos ver o nome que ele vai dar para isso, e ele vai explicar um pouco o que aconteceu e o que nos levou ao diálogo de hoje, que vamos trazer informação aí nova, sobre coisa nova que está acontecendo, que às vezes para eles lá nem é novo, mas para a gente aqui é, e que foi autorizado ser revelado nesse ponto, né? No dia que esse diálogo foi publicado. Então vamos lá. Senhor Edson Rosa, o senhor está me ouvindo bem? Oi, Jefferson, tudo bem? Uma boa noite, um bom dia, boa tarde, ou uma boa manhã para as pessoas, conforme o horário que elas estiverem vendo ou ouvindo. Vou fazer só uma colocação antes de explicar o que aconteceu. A minha iniciação com a espiritualidade, né, que não deixa de ser, foi evangélica. A minha família é evangélica, da Assembleia de Deus. Meu primeiro manifesto foi com 3 anos e 8 meses, Caboclo Pena Branca. E até então eu manifesto, vamos dizer assim, algumas entidades vêm sobre a minha graça, sobre a minha sensibilidade. Assumi a mediunidade realmente quando saí de casa, com 17 para 18 anos. E assim eu trago o conhecimento das entidades, até a pedido delas, dentro de uma ordem, de uma linha universalista. Então, não é eu, Edson, que moldo as entidades. As entidades que me moldaram, porque eu não tinha nenhum conhecimento da espiritualidade em si. Eu era muito irrenitente. O pai Benedito de Aruanda, até os 15, 16 anos, eu queimava ele em nome do Senhor Jesus. Né? Então, só para explicar isso para as pessoas, né? Mas ele já vinha pela incorporação, mesmo assim. Os processos de projeção, na verdade não é bem desdobramento, de projeção, eu de hoje, contando desde o início até hoje, eu escrevo quando realmente é projeção, são 16. Hoje eu estou com 42 anos, então desde quando me conheço por gente até hoje, eu posso dizer de sã consciência que eu tive 16 projeções astrais, que eu, Edson, de sã consciência posso dizer que foi autentificada depois por psicografia ou até mesmo pela psicofonia das entidades virem e falar, não, realmente houve e aconteceu, como esta que eu vou trazer hoje aqui. Estou pulando muita coisa, mas tem vários áudios aí que a gente já contou histórias sobre a minha pessoa e outras coisas mais. Simplesmente, foi terça-feira da semana passada, tá? Eu estava dormindo, vamos dizer assim, e nisso eu abro os olhos, perdão, primeiro deu uma sensação como se eu estivesse caindo, aquela sensação quando a gente estivesse caindo, muita gente deve ter quando dorme, né? E eu abri os olhos, eu já estava numa outra transfiguração que o Edson Rosa usa no plano astral, mas com a mesma consciência de Edson Rosa, e estava com o senhor, né, um homem mais ou menos com seus 37 a 40, 45 anos, o máximo, um ruivo, né? E ele não me falou, mas eu senti que se tratava do senhor Tiriri, porque ele falou do Jefferson, né? Do Jefferson Viscal. Eu tenho 4 amigos chamados Jefferson, mas quando ele falou Jefferson, eu tenho o costume de brincar com Jefferson e chamar de Casquinha. É uma coisa que há anos aí a gente sabe o que é. E ele falou isso, né? Os espíritos no plano espiritual, eles têm um certo bom humor, mas ao mesmo tempo, quando o trabalho, e o trabalho lá estava sendo muito sério, ele só me deu pistas, até porque a necessidade que eles estavam, vamos dizer, muito urgente, de ectoplasma de médiuns e coisas mais. Em suma, a gente foi a um dado lugar, não era uma dimensão muito, vamos dizer, bonita, era bem hostil, o céu acinzentado, o sol, ele ficava em tom avermelhado, alaranjado, era uma mistura, muito distante, né? Então era umbral. O vento era um vento como se fosse quente, né? Como se fosse um bafo quente com um odor pútrido, como se fosse de carne podre. Se eu lá posso dizer assim, fedor mesmo, falar bem claramente. O chão era um chão que tinha limo, só que o limo não era verde, era um limo cor de sangue, podre com marrom, uma cor marrom escura. E ele estava ali todo de branco e eu sou muito observador. Eu notei que ele passava entre aquelas coisas e não se sujava. Nada. Simplesmente não dava aderência. Aí eu comecei a notar, para quem é projetista sabe, que quando a gente vê várias cores no plano astral, várias densidades diferentes, sons diferentes, há uma grande possibilidade da projeção ser muito autêntica. Ainda mais que a gente fica totalmente consciente do plano astral em si. E lá ele começou a falar, não para mim, quero deixar isso bem claro, eu estava junto, né? Ele não veio falar com o Edson, creio eu que eu já me despertei junto com esse grupo falando com ele, então é uma coisa exclusivamente, há muitas pessoas, muitas eram pessoas ali encarnadas, mas desdobradas. Não tive o prazer de ver o Jefferson, mas ele comentou algo sobre o Jefferson e comentou sobre o trabalho do umbral. Só que quando ele falou do umbral, ele não falou do umbral apenas umbral plano astral como nós conhecemos. Ele falou do umbral plano físico, que nós ainda não nos percebemos. Quando ele falou isso que nós não nos percebemos, tá? Eu estou falando palavras verídicas, ele mostrava como se fosse não numa tela gigante, é como se o ambiente fosse uma tela gigante, se eu lá posso dizer assim, numa forma, né, humana, e mostrava várias situações dentro dos lares, várias situações em escolas, em presídios, em casas de detenção, em vários órgãos humanos, né, de funcionalidade, de função de vivência humana, e é como se o umbral, entre aspas, astral, e o nosso umbral terra-terra, tivesse cada vez mais se fundindo, né? E aí ele começou a divagar vários conhecimentos, que eu não vou falar aqui por duas coisas. Primeiro, eu não lembro de tudo e eu não quero faltar com a verdade com o senhor Tiriri, nem nas mínimas palavras. Então, estou sendo honesto, o que eu vi em si. Ele, por mais que estava numa imagem humana, os traços faciais eram humanoides, por mais que o corpo era humano, a estrutura física entre 1,90m a 2m, tá? Não era nem forte nem fraco, era mediano. Agora a roupa era de médico, mas assim, um pouco mais futurista, né? Lembra levemente aquelas passagens do filme Nosso Lar, da parte dos médicos, assim, levemente. Agora, o ambiente que ele estava trabalhando tinha muitos seres encarnados desdobrados, e eu vi que era uma coisa muito séria mesmo, tá? Porque todos estavam bem atentos, e as visões, que não sei se depois a entidade que vai vir vai comentar, cabe a eles não me falar, não eram coisas muito agradáveis, não, né? Uma passagem que ele falou que me tocou foi quando ele disse que o ser humano precisa, né, que há uma urgência, perdão, que há uma urgência do despertar da consciência para a espiritualidade. Que ainda o ser humano, foi a palavra que ele usou, sem tirar nem colocar, acha que está apenas de passeio na própria vida. Isso me marcou. Aí depois disso ele falou outras coisas que eu não lembro, porque era muito, ele falava e eu não conseguia guardar, e começou a me dar uma espécie de torpor, e simplesmente eu voltei para o corpo. Quando eu voltei para o corpo, isso até eu comentei para o Jefferson antes da gente conversar agora, né, de estar gravando, eu simplesmente, como das outras vezes, eu levantei a cabeça, olhei para os lados, estava sem camisa, estava deitado na cama, e tentei dormir. Quando eu fui tentar dormir, eu levei uma espécie de tapa, né? Não com raiva, nem com força, mas para me despertar, na minha orelha esquerda. Eu olho para o lado e eu enxergo o senhor Zé Pilintra das Almas, que pelo menos desde quando ele se manifestou a minha primeira vez, com 5 para 6 anos, ele vem com essa mesma roupagem, parece um policial do Goi futurista, usa um visor, né? Raríssimas vezes, acho que 2 ou 3 vezes, eu vi ele como Zé Pilintra, todo de branco, chapéu de palha, essa coisa, mas eu não vou entrar em detalhes. Cada um, graus de egrégora, de arquétipo, e detalhes. Mas ele veio com toda aquela roupa e disse, você precisa botar isso para fora e nós precisamos conversar com o garoto Jefferson. E hoje eu estou aqui. É isso aí, Jefferson. Muitas coisas parecem picadas, salteadas, porque eu não quero trair o que eu vi e presenciei da espiritualidade, mas eu tentei falar com riqueza de detalhes, assim. As detalhes são mais do ambiente, né? Daria horas falando aqui, né? Dos animais, dos seres que estavam lá, a maioria deformados em si, se eu lá posso dizer, mas também muitas vezes a gente tem um contexto de o que é feio, é bonito, um pouco distorcido, mas posso garantir que não era algo muito agradável, não, nada agradável. É isso aí, meu amigo. Entendi. Então, muito obrigado e eu agradeço. E a hora que você quiser, aí a gente pode trazer a entidade que vai nos explicar o que está acontecendo, quais foram as imagens e o que pode ser sabido hoje. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Eu agradeço. Vamos estudar. À vontade, rapaz. Senhor José Pilintra das Almas. À vontade, meu. É uma satisfação enorme falar com o senhor novamente. Então, senhor José Pilintra, o que é que estava acontecendo nesse dia, nesse momento? Qual mais detalhe o senhor pode dar dessa interação, primeiro do seu tiriri com o médium, das atividades do seu tiriri, e depois o senhor puder dizer o que é essa ação grande que está acontecendo? A princípio, nós entendemos que não existe mediunidade exclusiva, nem muito menos médios exclusivos. O seu Edson Rosa, esse menino que eu acolho vibratoriamente há alguns anos, também não é exclusivo. Então o processo com o senhor Tiriri foi apenas mais um, como pode ser com qualquer um que está me ouvindo. É como um carteiro que veio trazer o recado. É isso que eu e ele de alguma forma estamos sendo. Você entende, menino? Sim, senhor. Lembrando também, pelo respeito que eu tenho ao seu trabalho e consideração, que o vulto do mesmo trabalho e o mesmo vulto do trabalho do senhor Tiriri, como tantos outros guardiões, é global. Então, o que foi visto E o que nós viemos trazer hoje é algo que já acontece em termos global há algum tempo. A diferença é que desde 1968 há uma mudança, vamos dizer, considerável e profunda na conscientização de alguns espíritos que se acham, que se têm como donos de algumas subdimensões subralinas. E assim escravizam, torturam, ferem e fazem sofrer. Com isso também os seus prosélitos, alguns seguidores doentes, fanáticos e outros ovelhinhas como escravas hipnotizadas. E outros mais ainda, teimorosos, medrosos e arredios. Você me entende, menino? Sim, então, senhor. O nosso trabalho no plano espiritual, que vocês chamam de umbral, é de saneamento, limpeza, trazendo o equilíbrio e a ordem. O castigo sempre vai ser consciencial, assim como o inferno, como nós já falamos em outras conversas. A mudança que está acontecendo tanto afeta o lado de cá, espiritual, como vocês falam, como também o lado espiritual dos seres encarnados da terceira dimensão. Há uma urgência para ontem. Não que as pessoas se revestem de ovelha, tenham auréolas ou se tenham como santos. Nem muito menos fiquem adorando ou temendo anjos ou demônios, venerando deuses, mas que elas por si próprias começam a entender que seu espírito é eterno. E acima deste entendimento, conceber dentro de si essa eternidade de espírito. Vivam com as coisas da matéria, mas não se escravizem nelas. O ranger de dentes e o negrume é nos dois lados da moeda. Vocês falam umbral como se umbral fosse degraus de escadas distantes do consciencial humano dos seres encarnados. Leviandade. O pior umbral é entre os vivos. E os vivos é o espírito eterno. Principalmente entre aqueles que ainda se duelam de uma forma cruel, inconsequente, através das disputas, do egoísmo, da inveja e do orgulho. Então nós viemos trazer um recado não apenas do senhor Tiriri, mas dos Exus de lei, que trabalham níveis e subníveis de consciência. Como já falei outras vezes, desde os Exus que andam de cavalo e ainda têm castelos e todos os arquétipos que ainda a massa de umbandistas crê, e eu não estou aqui contestando. Aos Exus também de lei, da mesma estipe e grau de consciência nutrida, do amor universal. Desde os lanceiros de Maria, samaritanos, atalias ou os nomes que vocês quiserem dar. Socorristas, guardiões, Exus, que trabalham com uma tecnologia, não em superioridade, mas apenas funcional. Mas trabalham com a mesma frequência dos primeiros Exus que eu falei, bem intencionados e conjugados com um bem coletivo, universal. Com isso, nós viemos trazer apenas uma lei. Amor. Vocês aqui na Terra têm o amor como algo que é bom. Mas muitas das vezes o amor que vocês dão uns aos outros, de uma forma doentia e inconsequente, se transforma pior do que o ódio. Então o senhor Tiriri, neste caso, como um educador do plano astral, ou um dos Exus educadores do plano astral, para vários médios falhos, desencarnados, e para médios que ainda estão tentando, até pelas suas falhas passadas, mas hoje como encarnados, explicar aos mesmos o trabalho da sua mediunidade com o povo de Exu, trazendo para as pessoas não a verdade absoluta, mas a oportunidade das mesmas se reverem e reverem-se perante a sua fé, ante a espiritualidade que idolatra para fora, e ante a sua fé perante o amor próprio que deveria nutrir incondicionalmente por dentro. Fique à vontade, rapaz. Claro. E como é que é isso dessa projeção, ele lembrar de algumas coisas e não lembrar das outras? A maior autenticidade de um projetista vêm exemplos similares ao que este médium deu. Não digo com isso que eu endosso todas as projeções que ele já teve até então, que não foi muitas. Quando você lembra de tudo e volta para o corpo, ou você já é um ser com karma evolutivo, ou você é um ser que realmente já está há de muito sanado todos os seus desvairis ante as suas maledicências. A grande maioria dos seres encarnados dessa terra, por mais que tenha amor no coração alguns, ainda tem incrustado em seu ego, grau de consciência e mente, muitos prioris, muitos custosminhos, vícios, muitos cacófitos de criação. Apegos em delírios, conceitos ilusórios. Então, nós muitas das vezes preferimos que o médium venha, lembrando mais a paisagem e leves lancetes de mensagem, de que propriamente todo o conteúdo que se ele lembrasse poderia contundir com as suas ilusões, ou desilusões em si. Você entende, rapaz? Sim, a espiritualidade é algo muito sério. Por isso que quando os irmãos encarnados se desdobram e entram em projeção, menino, necessita-se entender que isto é algo para qualquer um. A projeção astral não é algo que necessita fazer rituais, fazer cursos enormes com seres encarnados ou desencarnados, entre aspas, renomados. Mas necessita uma disciplina. Ela não é presa nem no bem nem no mal. Ela apenas é. Agora, o que vocês vão fazer no nosso plano ou no plano astral compete muito não a projeção, mas o que você nutre antes, durante e depois. A própria projeção em si como algo real, verdadeiro, do teu campo emocional, afetivo, sentimental e intelectual. Nos mesmos conceitos que vocês têm de bom senso, certo e errado. Bem mal. Você me entende, menino? Sim, senhor. À vontade. Quando o senhor Tiriri falou com ele, procure o meu aparelho, o meu médico, aí ele perguntou Casquinha, e aí foi. Por que que ele não já reconheceu o seu Tiriri, sendo que em outras ocasiões já entrou em contato com esse mesmo espírito, segundo o que ele me disse, no astral? Não é o plano astral que modela a essência do espírito. Uhum. É a essência do espírito que acrescenta a modelagem ao astral, que se adere, que lhe adere o que lhe cobre. Conforme a dimensão astral, o seu Tiriri, como ele fala, tem outros moldes para não ferir os mesmos graus de consciência que necessitam, através do seu apego da idolatria, da amizade, da adoração, do carinho, da paixão ou o nome que você queira dar, o que vocês têm aqui tão necessário a se apresentar como modo, formas e maneiras. Está explicado. Nesta localidade, o Tiriri se apresentou de uma forma que foi a primeira que seu Edson Rosa viu. Mas ele sentiu, pela energia, que existia uma semelhança com algo que ele já viu outra vez. Claro. Em outras passagens, em outras dimensões, principalmente numa dimensão que eu já comentei com você, que é Crystalli, em outra frequência, como Cryptos, o mesmo senhor Tiriri, ele já vem como um ser de Vega. E nessa mesma dimensão, ele pode vir também como um ser de Orion. Ou até mesmo de Andrômeda. O espírito é imortal, rapaz. O que menos tem valor é a forma. Para nós, pelo menos para mim, não tem valor nenhum. É como uma roupa que se troca. Claro. E qual efeito tem a veste branca naquele lugar? Em alguns lugares em si, que agrega vários graus de consciência que pelo simbolismo arquetipal e também pela psicologia da inteligência emocional. Interpreta que sentimentos ruins é um negrume da alma. É embrutecimento do ego. É a petrificação do grau de consciência e a estagnação da mente. Qualquer tipo de cisto e pirilampo de luz branca é um clarão de um sol que ilumina a escuridão da ignorância. Está explicado, rapaz. Claro. Ah, eu por acaso... As pessoas se tingem de negrume. Não que com isso não exista seres do plano astral no mesmo umbral que usam azul celeste, branco. Tudo depende da força mental daquele ser que vai ter muita dificuldade para manter o tônus, não da cor, mas o tônus da vibração colorida em si. Que tem som, que guarda energia e que tem pulsos em frequências e onda. Você entende, menino? Sim, senhor. Fique à vontade. Então, qual atividade que ele, o seu Tiriri, estava realizando e o senhor estava presente? Lembrando que não apenas o senhor Tiriri. Senhor Tiriri, como você fala, é apenas mais um de muitos outros do mesmo nível de consciência de Exus, pelo menos quando atua como Exu. Porque este ser que você chama de Tiriri, como vários outros Exus, não são presos a essa egrégora nomenclatural, nem muito menos de função espiritual. É apenas uma passagem, como o dentista que opera os dentes. Mas numa outra cidade, este mesmo dentista pôde operar um cérebro como anestesista. E numa outra cidade, esse mesmo dentista que é um anestesista, numa outra cidade, nesta terceira agora, não na segunda, como anestesista, ele já vem como um quiroprata em si. Funções parecidas, mas ao mesmo tempo diferentes. Você me entende, menino? Sim, sim. Assim se faz nas dimensões atrás em si. O nome Exu... por uma entidade que não se desfaz do mesmo nome Exu, nem da egrégora, mas que já está despertando para a universalidade do espírito, é apenas um nome, que merece respeito e que nós temos muita honra em levar como bandeira quando estamos acá. Quando se fala dos lanceiros de Maria, o que se deve compreender por isso? Esta entidade que vos fala, Lanceiro de Maria, é apenas um grau consciencial, assim como o meu. São espíritos Exus que têm uma universalidade. Eu não sigo religião alguma, nenhuma, nenhum bando. Eu atuo na mesma, mas não sigo-a. Quando se fala isso, pode parecer estranho aos que cultuam a Umbanda. Mas, ao mesmo tempo, estou sendo sincero. Seguir a Umbanda, para mim, é seguir os evangélicos, os católicos, os protestantes, os ateus. Seguir a Umbanda, para mim, não é seguir apenas os umbandistas. Você entende, rapaz? Sim, senhor. Nós, lanceiros de Maria, nos preocupamos e atemos mais com a essência das coisas, de que como as coisas se transparecem através do molde que o ego humano dá. Eu venho como o Zé Pilintra das almas. Veste que provavelmente daqui a uns 3, 4 anos eu não vou usar mais. Coisa que daqui a mais ou menos 15 a 16, 16 anos e meio, eu já estou de volta imerso na carne. Eu contei isso para você, num diálogo aí. Isso para mim é evolução? Não. É apenas funcional. Como Criptrus, eu atuo entre a sexta e nona dimensão. Isto, para minha evolução, é apenas funcional. O que me gradua é o manifesto quando o grau de consciência nutrida, não transmitida pelo intelecto dos medianeiros, mas nutrida pela ação dos mesmos, pode refinar ou me embrutecer. Assim vocês vão ouvir espíritos, Exus, que falam, como há pouco falei, que vêm de castelos, andam a cavalo, mas que transmitem um amor não meloso, mas justo. Um conhecimento coletivo, mesmo ainda, entre aspas, preso a certos graus conscienciais humanos. Dentro das egregas que necessita mais ao ego humano de entender, ao coração da brandura que a alma pode oferecer, para o próprio espírito que ouve. Como vocês podem ouvir também outros supostos espíritos evoluídos, supostos, falarem que visitem várias outras dimensões com suas naves e vim julgar. Vim pregar uma verdade absoluta. E vim apenas alimentar o ego que se joga para fora, esquecendo da brandura da alma no coração petrificado que aqueles que a ouvem assim se têm por dentro. À vontade, rapaz. Lembrando que a gargalhada é apenas um cacófito vibracional para mim me ligar mais ao médium. Não é deboche algum. Fique à vontade. Ok. Em termos de ação participativa da gente, por exemplo, numa atividade dessa. A primeira questão, se eu estava lá. Segunda questão, se o Edson Rosa só foi lá para assistir. Nós entendemos que, em todos os graus conscienciais de Exu e outras entidades, nós aglutinamos nos nossos trabalhos vários níveis e subníveis de consciência humana. E assim, as mesmas nos oferecem os seus dotes. Dotes de caráter, de ética e de postura. E também dotes do psiquismo, que já vem imbuído nos mesmos o que vocês chamam de mediunidade. Aptidões sensórias. Então nós não estamos aqui graduando melhor ou pior, inferior ou superior. Mas nesta em específica, que o seu Edson Rosa foi projetado ou esteve desdobrado, como vocês queiram chamar, eram para médiuns com senso universalista da espiritualidade. Supomos que um médium, que tem vários arquétipos, que nós não temos nada contra isso, como a verdade absoluta, tem um Exu fulano ou cicrano como mais forte e é convocado por esse mesmo Exu, independente do grau de evolução. Então, evolução essa nutrida, principalmente, em terceiro, quarto plano expressada, que é de menos. Ele convida este ser encarnado a trabalhar com um evangélico, um vizinho da sua casa. Aquele evangélico que lhe incomoda, que chama o seu Exu de demônio, que xinga seus filhos, que chama este médium umbandista de feiticeiro do mal. Se ele for uma pessoa que tem a Umbanda como um aparelho do seu ego, ele vai para o outro lado e vai ser um inútil. Se ele tiver a Umbanda como um instrumento de sua alma, ele vai ser um remédio salutar para a ignorância daquele evangélico. Está explicado, rapaz. Uau. Então, quando a gente desdobra, né? Essa atividade aconteceu em que não dá nem para situar no horário da Terra, porque aí é um horário que é relativo. É muito relativo. Os horários são relativos. Claro, o horário da Terra é da Terra, o do astral é do astral. Ainda mais que nessa dimensão estavam no que vocês chamam próximo a um buraco de minhoca, para ficar mais simples. O tempo e o espaço é bem diferente. Entendi. Mas seria aqui na Terra, para o seu Edson, 3 horas e 20 minutos. 3 horas e 21 minutos da madrugada. Entendi. E pode uma pessoa assim, vamos dizer, se eu estou numa atividade dessa, me machucar? Num outro diálogo que eu tive com você, eu fiz um comentário que algumas pessoas acharam estranho. Que eu recebi, como vocês falam, um cotovelaço. Uma entidade que nós estávamos correndo bateu com seu cotovelo nos meus lábios e cortou, e sangrou, e machucou, e doeu. Nessas horas nós vamos deixar um pouco o silêncio para ver se as pessoas realmente estudam a espiritualidade a sério, ok? Não existe mágicos nos planos astrais. Os mágicos que existem nos planos astrais, que gostam de fazer truque, são doentes, débeis mentais. Existe realidade. Você entende, rapaz? Débeis mental. Ainda mais que eu estava num campo que vocês chamam de abismos. O reino do sexo, que é onde eu trabalho muito com este médium e outros médiums em si. Resgatando e tentando ajudar como se fosse aqui na Terra um soldado da ONU. Para ficar comparativo, você entende? Sim. Você me entende, menino? Sim, senhor. Então, quando eu me machuquei, para ficar mais simples, eu estava com um corpo vibracional muito densificado em si. E é natural. É que as pessoas muitas vezes têm nós Exus como mágicos, intocáveis. Ilusão. Pura ilusão. Para não dizer idiotice. À vontade, rapaz. Então, na questão e assim... isso serve para todos os níveis. Isso, é isso que eu ia perguntar. Para todos os níveis conscienciais de Exu. Nós somos espíritos humanos. E até aqueles outros Exus que não são humanos propriamente ditos em forma, quando adentram uma dimensão onde existe o dualismo, a mesma forma do pé espírito se densifica, tão qual a mesa onde eu estou desbruçado os braços desse médium. Quando o Tiriri falou com o médium, e o médium não guardou todas as informações faladas, mas mais as informações visualizadas, numa delas ele deixou bem claro que precisa os médiuns deixar de ser infantis. Ele não usou essas palavras, mas o recado foi esse. Cultuem o Exu, a religião de vocês, da forma que vocês bem quiserem. Vocês são livres, mas necessita ter maturidade. Claro, é isso que está começando a separar o joio do trigo. Você entende, rapaz? Sim, senhor. Nós não precisamos escolher melhores ou piores. Vocês mesmos fazem isso. Vocês crescem da lei de sintonia. Vocês acham que entidades que estão trabalhando a sério para a coletividade humana vai agregar as suas falanges aos seus trabalhos. O problema não é as pessoas ter defeitos. Isso até mesmo eu tenho, senão não estaria aqui. Estaria ascensionado. A questão é ser levianas de caráter, fracas de conduta e sem nenhuma ética espiritual. Fique à vontade. O que mais? Talvez esse tipo de conversa, como sempre, não vai agradar a maioria. Mas como me preocupo com isso, fique à vontade. O que mais que o senhor Tiriri falou no, ali pro seu Edson, que talvez ele não lembrou ou lembrou mal? Por ele não ter lembrado tudo, lembrou perfeitamente o que foi. Se fez e está se fazendo necessário. Eu acabei de falar para você que muitas das vezes nós usamos esse artifício para o imaginário dos médios não atrapalhar. Aí vai muito do caráter. Né? Ele poderia estar aqui dizendo que o Tiriri disse que ele é um ser alado. É um ser encantado, é o maravilhoso e o melhor. E ele não fez isso. Como poderia estar aqui há pouco tempo falando muitas mentiras. Ele apenas, no caso dele, falou exatamente o que viu e o que lembrou. Claro. Então... Por isso, meu amigo, temos que ter muito cuidado. Até mesmo o manifesto que está ocorrendo agora. Eu estou na minha dimensão e o médium está na dele. Se eu pego um médium vibratoriamente entulhado de conceitos, de desleixo e de negatividade envolvendo as suas maledicências. E isso não me polui, mas isso vai manchar a comunicação. Por isso que claramente eu digo, quando você fala ao senhor Tiriri, e isso é a forma do Edson falar para você, mas quando você fala comigo, senhor Tiriri, você está falando de milhares de entidades como o Tiriri, e o Tiriri com essas entidades fazendo a mesma coisa. É global. Não é uma coisa que se situa apenas ao bairro ou à esquina. Não existe escolhidos de melhores ou piores. São vocês que se escolhem. Pela lei de sintonia. Uma vez eu disse e torno a falar de novo. Vocês que me ouvem têm os Exus que merecem. Os espíritos afins que necessitam. À vontade, rapaz. E... é simples assim. Claro. E o que que tinha então agora, falando da segunda parte do que eu perguntei antes, lá que todos vocês estavam reunidos para resolver que a humanidade agora pode saber? Numa das nossas conversas, eu não faço previsões. Eu apenas dou mensagens. Coisas óbvias que qualquer pessoa que entende que um dedo mais outro são dois, podem chegar a essa lógica em si. Então, o que eu vou falar dessa vez, como das outras vezes já falei, não é previsões. O ser humano fala muito sobre a data limite. Para um macrocosmo que tem bilhões de anos, para um planeta de bilhões de anos, para um espírito imortal, o limiar para o mesmo é o infinito da eternidade. Agora, talvez a data limite seja para os egos. E o ego humano, meu caro, ele só muda por duas formas. Sofrendo e sofrendo. Ai, ai, ai. Por mais que vocês aqui dizem o amor muda, não. O amor é a mudança. O amor é a mudança. O caminho dessa mudança é amar-se. Por isso que para o ego mudar, necessita desapegar-se até mesmo de sua forma de amar doentio. Do seu conceito de amor possessivo. Isso dói. Muito. E o ápice dessa dor realmente começa no que vocês chamam de 2019, aonde o planeta já está recebendo desde 1968 irradiações vindas do macrocosmo, como também o próprio planeta Terra, como um organismo vivo, está vibrando ondas magnéticas do seu NIFA, do seu centro, que vai afetar, sim, todo o psiquismo dos seres encarnados e desencarnados nas esferas invisíveis, ao derredor do mesmo planeta. Olho por olho, dente por dente. Escarnecer. Você sabe o que é isso? Sim, senhor. Como você tira um furunco, rapaz? É, não sei não. Não tenho experiência com isso. Não se espreme? Ah, sim. Então, o ser humano vai ser espremido a botar para fora o que ele realmente é. Não vai precisar desencarnar para sofrer tanto como alguns falam por aí. Vai sofrer por aqui mesmo. Apenas no físico, profundamente no psiquismo humano. Quando eu dou essa gargalhada, não é para deboche, eu já disse isso. Então, por isso que nós estamos recolhendo vários médios, de vários graus de consciência, para trazer a mesma mensagem. O seu trabalho em si é uma das pontas de lança dessa mensagem consciencial para vários humanos. Por detrás de todos os diálogos que o senhor já fez, existe apenas simples palavras. Amem-se. Acordem. E o amor é a única fonte de luz que vale a pena ser seguida. Sim, senhor. Você me entende, rapaz? Claro que sim. Mas nós respeitamos as pessoas e o tempo consciencial de cada uma. Tem pessoas que precisam ser beliscadas, então fiquem à vontade. A diferença daquele que usava a marreta de 2 quilos no dedão do pé para se acordar é que agora de 2 quilos vai passar a ser 20, e em tempo real e contínuo. As dores conscienciais são piores do que a dor física. Bipolaridade, depressão, distúrbios, ansiedade, paranoias, neuroses, psicoses, fobias, síndromes, manias. Você entende, rapaz? Sim, senhor. É como um acolchoado mal costurado entre a sensibilidade e a mediunidade. Nós, espíritos da Umbanda ou não, universalistas ou não, estamos tentando dizer, através até mesmo deste canal que o senhor dispõe. Acordem. Alguns necessitam muitas gargalhadas de Exu. Outros, entidades com bom humor. Outros, pretos velhos, carinhosos. E outros, entidades firmes. Para nós é tudo forma, maneira e modo de tentar se expressar de uma forma ao coração. Algumas vezes vidrico, outras vezes petrificado, raríssimas vezes aberto. A palavra amor próprio. À vontade, menino. Qual foi a maior magia que o senhor sabe que o senhor Tiriri teve que usar nessa situação onde ele estava lá de branco, que encontrou com o seu Edson? A maior magia, não só que o Tiriri, mas qualquer espírito pode usar, é desfazer-se de tudo que sabe, de tudo que já nutriu em conhecimento intelectual, para trabalhar nos umbrais, nos piores umbrais da ignorância e da insensatez. E mesmo assim, ele deixando para trás toda a sua bagagem de intelecto, não deixar de passar as mensagens de uma forma que o mais simplório entende, com o seu próprio amor próprio. E isso é uma magia. O resto vocês oram o tal de, como vocês falam aqui, Harry Potter. O ser humano precisa crescer, rapaz. O ser humano está cada vez mais infantil com a sua visão perante a espiritualidade. A maior magia de um espírito é o que ele nutre. Feitos como show pirotécnicos no plano astral de luz, até um obsessor faz. A maior magia é você socorrer um espírito impuro, apenas com a sua estadia no lugar, no locus natural desse espírito, você sendo você mesmo, mas ao mesmo tempo racional, ignorando a sua inteligência, suposta sabiência, para falar tete a tete, a mesma língua que aquele ser desgarrado do amor próprio possa entender, no coração petrificado que ele de alguma forma nutre. Isso é magia. O resto não importa. É passageiro. Fique à vontade. Quais foram? Mas eu entendo a sua pergunta. Você ouviu, menino? Aham. Eu entendo a sua pergunta e entendo que o ser humano fala de magia como algo poderoso. Algo forte. Eu entendo muito bem, mas tempo ao tempo respeitamos a doença de todos. À vontade. Quais foram os maiores perigos que vocês enfrentaram nessa jornada? Nesta jornada, nenhuma. Mas eu já tive momentos e outros camaradas, como vocês falam aqui de uma forma humana, de apertar o cinto. Não sei se eu estou me referindo humanamente correto. O pau quebrou. Dificuldade. Uhum. Isso. O pau quebrou. Claro. Quando você adentra algumas dimensões, vocês chamam aqui alguns de reinos. O reino é governado por um rei. Que nem... Porque quem tem poder sem nutrir a sua força interna é escravo da força alheia. Você me entende, rapaz? Você pode repetir? Quem tem poder, apenas poder, mas não nutre a sua força interna, a sua força interior, é governado pela força alheia. É um vampiro. Então, em alguns reinos, onde tem muitos vampiros de força alheia, que se tem como poderosos, os reinos são vibratoriamente numa densidade muito precária, muito baixa. Por nós termos que materializar o nosso corpo de uma forma muito bruta, nos deixando mais lentos e limitando até mesmo a nossa força psíquica, o nosso trabalho e a nossa função é muito arriscada. Ou muito arriscado em si. Já houve situações de algum de nós ser torturados, como você fala, ou como vocês falam aqui. Eu repito, o plano astral inferior é tão qual real ao que vocês estão tocando nesse exato momento. Obviamente que nós temos anos e anos, décadas e décadas e décadas e décadas de estudo para ser um Exu, como alguns falam aqui. E o que você fala, a magia de Exu, força de Exu, nada mais é do que o seu poder mental, a sua fixação disciplinada na sua força psíquica. Uhum. Para mim, é apenas isso. Sem desfazer dos atos magísticos, usando as forças da Mãe Natureza. Mas quando você usa o seu mental, você está usando as forças que estão ao derredor como natas em você mesmo. Claro. Mas já houve o que você falou de uma forma inteligente. Já houve quebra-pau, é isso? Isso, porrada. Isso. Corpo comeu. Não. As pessoas muitas vezes acham que é rezar em nome do Senhor Jesus e está tudo resolvido. Isso. Não. Não é assim, não. Não. Não. Eu vou... Você não amansa um leão tocando em seu nariz com carinho, sabe disso? Claro que sim. Ainda mais se ele está faminto de carne. É por aí, rapaz. Eu não estou aumentando nada. Entendi. Vou abrir um parênteses. Vou colocar uma situação para o senhor aconselhar essa pessoa que me mandou uma mensagem Você pedindo... Você pode me chamar Zé? Isso. Eu lhe agradeço. Muito Isso. Obrigado. Sobre... essa mensagem e aconselhar, né, a essa pessoa. Essa pessoa me disse assim, olha, eu agora vou entrar num momento da minha jornada espiritual e eu tô mandando essa mensagem pedindo para você e o seu Tiriri, que é o seu Exu, que eu sei, pelo diálogo, que é muito forte, para ele ajudar os meus Exu com a minha jornada. Falei, meu amigo... Mas ela precisa entrar no quê, rapaz? Que... Eu entendi a pergunta... A pessoa vai... Perfeita. Isso, vai começar a caminhada espiritual dela de terapeuta e umbandista. Mas que é logo... Que já veio para ser dirigente, né? Segundo a pessoa. E diz que vai começar a ser atacado de todos os lados. Precisa muito... E ele falou assim... Eu já sei que o seu Tiriri está ouvindo, porque você está ouvindo. Então, já peço direto a ele, vem ajudar os meus Exus. Em outras palavras, as pessoas acham que nós somos barrentos e auxiliares de troca de favores, é isso? eu não vi muita troca, foi a sinceridade que ele não botou muita fé, que eu o Exu dele bastava, entende? Eu entendo. É o que eu falei no começo da voz. Claro. Que eu lhe falei no começo. Uhum. O Senhor Tiriri é apenas mais um. Isso. Essa coisa de ficar graduando, elevação espiritual por causa de um trabalho, essas coisas que você faz, é um pouco desconecta com a realidade. E se desfazer do próprio Exu, né? Não. Não. Ela não está desfazendo essa pessoa do próprio Exu. Ainda bem. Ela está desfazendo da sua própria vida. Nossa. É diferente. Uhum. Mas eu entendo o grau de consciência dela. Claro. Ao ponto de dizer que envolve leiguice, lerdeza, ignorância e falta de amor próprio. E eu não retiro o que eu estou falando, rapaz. Claro. Eu estou sendo honesto. Sim, senhor. Alguns vão dizer que eu sou bruto, impaciente. Porque alguns vão dizer que essa pessoa está certa, cada um do seu grau de consciência. Claro. Mas no plano espiritual é assim que Exu alerta as pessoas, menino. Ou você quer que eu pegue no colo e diga, não se preocupa porque eu vou me plugar com o seu Exu e vou dar força a ele. Então. Claro. Você me entende, sim, rapaz? Esperava isso, né? Quando veio com esse pedido. Quem espera isso, espera ilusão na vida. Quem fala isso, se iludindo, nós entendemos. E muitas vezes a pessoa é meiga, é dócil, é uma pessoa com ingenuidade. Eu entendo. Eu entendo. Isso. E respeito. Isso. Mas nos dias de hoje, que tem um como o seu canal e outros que tem por aí, e outros livros e conhecimentos, só é ignorante, vive na ignorância quem quer. Só é conveniente quem assim se compraz com a conveniência. Claro, pronto. Você me entende, menino? Sim, senhor. Só que as pessoas precisam escutar hoje. Quantos diálogos tem o seu trabalho, mais ou menos? 585. Há pessoas que precisam escutar 5.850 diálogos. Eita. Para começar a se sentir. Mas quando elas falam para fora, elas se acham os vagos brancos do planeta Terra. Uau. Assim como há pessoas que precisam escutar apenas 30 segundos ou 30 minutos de qualquer diálogo no seu canal. E já entende que ela é centelha de Deus. E no planeta Terra é apenas mais um que está tentando. Essa... é uma das melhores mensagens, modéstia à parte, que eu estou lhe dando para o seu canal. Oh, muito obrigado. Tá bom, entendedor. Vamos ver se é o ego ou é a alma que fala mais forte, não é mesmo? Sim, com certeza. Fique à vontade, menino. Eu disse a um outro Exu que aquele que procura reconhecimento na Terra é igual a uma pessoa de sucesso na vida. Num trabalho delicado que precisa de muito conhecimento, muita paciência, fazer tudo isso para ter o gostinho de passar na frente de um bar cheio de bêbado e ganhar aplauso. Não serve de nada o reconhecimento externo, né? Porque todos nós temos nossas limitações. Enfim, deixa eu fazer a pergunta que eu quero fazer para o senhor. A sua quietude e o seu silêncio em paz é o aplauso que emudece o seu ego e que faz a sua alma sorrir. Pronto, mandou a letra. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Tem muita gente que está já começando a agitar para cá e para lá o efeito Mandela. Né? Então. É. Ixi, vem coisa, hein? E aí o que eu quero perguntar para o senhor é isso. Essa ideia de realidades paralelas estar entrelaçando-se ao ponto de a gente perder a memória da realidade que a gente tinha sobre os efeitos, desde o semáforo até um logotipo de uma empresa, que antes, até o carro do Kennedy, que antes era de um jeito e hoje é de outro. Vamos dividir em duas partes. Uhum. O ser humano que vive o efeito Mandela, ou o nome que vocês chamam aqui na terceira dimensão, ok? Uhum. Forma autêntica, que passa por todos esses processos que você acabou de citar e outros, de uma forma verídica, pela sua sensibilidade e pela conexão com os vários fractais, várias essências de si mesmo, passado, futuro e presente. Ok, rapaz? Sim, senhor. Que é a minoria. Claro. Agora nós vamos falar da maioria. Uhum. Que é o ser humano que simplesmente só se conhece com os aplausos que você disse. com os mesmos bêbados de si mesmo, os mesmos drogas da sua própria vida. Sim, sim, senhor. Você entende? Claro, sim, senhor, entendo. Então, a grande maioria, sim, são pessoas que já buscaram junto perante a espiritualidade lá fora. Mas cada vez se tem amargurada e pouco se conhecendo por dentro. São pessoas que valorizaram muito mais a luz externa de que tentaram reconhecer realmente a sua luz interior, ou melhor ainda, a luz interior no outrem. Principalmente o outrem que nem sabe que existe a luz. Isso não é caridade para o outro. Isso é busca espiritual para si mesmo. Essa grande massa e maioria de pessoas tende a cair na malha da ilusão. Ilusão esta que vem da fantasia. Que confundem subpersonalidades, dissabores, desencontros, traumas dessa mesma vida como encarnado, como também personalidades acopradas, resquícios, como diz André Luiz, reflexos condicionados de outra vida, muito mal resolvidas, que vão se acoprando neste momento até então. Essas necessitam de três nomes. Terapeuta, psicólogo ou psiquiatra. Fique à vontade, rapaz. Claro que sim. Estamos chegando aqui nos 5 minutos finais. O que é mais importante as pessoas ouvirem daquilo que resultou desse convite, dessa entidade que me assiste, de quem eu, com quem eu tenho muito respeito? O senhor Tiriri, a entidade que lhe assiste. Isso. Eu já tive 8 encontros com ele, independente tanto de você como desse medianeiro. Eu o vejo como um Exu universalista, ou como uma alma universal. Uma alma universal que vai se comprazer desde os níveis mais terra-terras de compreensão do que é a espiritualidade, aos níveis mais evoluídos de que o ser humano pode entender. É um Exu que merece o meu respeito. E quando ele vem fazer os trabalhos, assim como outros Exus, ou outros espíritos, até outros locos, se revestirem com a carcaça humana vibracional que vocês chamam aqui de corpo astral. Estou fazendo uma referência simbólica e metafórica. Ok, rapaz? Sim, senhor. Vem com o intuito apenas do amor. Amor este que não vai se turbar se está no umbral, se está na sexta dimensão, na oitava, na nona, ou se está nas profundezas das maledicências conscienciais humanas. Apenas vai se portar com amor. Uns vão chamar isso de amor, como há pouco eu disse. Outros vão chamar de equilíbrio e ordem. O convite não só do Exu Tiriri, mas de mim, Zé Pilintra das Almas, ou até mesmo em outra frequência, como criptos e outras que eu uso, como outros e outros Exus de vários graus, é acordem. Acordem, apenas isso. E hoje, cada vez mais, as pessoas entendem profundamente o que é esse acordem. Porque as coisas que eram há 20 anos atrás estão bem diferentes. Antes as pessoas se escondiam por trás de roupas coloridas, símbolos ritualísticos, templos religiosos. Hoje está mais e mais em carne viva a ansiedade do espírito de encontrar mesmo do corpo físico resquícios da sua eternidade ou eternidade como a paz para consigo mesmo, perante o seu auto-reconhecimento no seu próprio amor. Um amor que não precisa ser comprado, que não precisa ser investigado por fora, mas que necessita urgentemente ser fustigado de uma forma tenaz por dentro. Você entende, rapaz? Sim, senhor. E para encerrar, menino, a cada um é do conforme as suas obras nutridas. Exu, que é Mojubá, é Gangaê, Esuí é Gangalar, ou Exu é Ganga. Atotô Exu, Ebará Exu é Gangaê, Enanã, Esue Gangaê, Enanã Tiriri Lanamboe, Agadã, Exue. Salve, senhor Tiriri. Salve a chama verde. Tá ouvindo, rapaz? Sim. O que vocês chamam de Verde Esmeralda. Então, menino, a cada um é dado conforme as suas obras nutridas. Não adianta se fantasiarem de palhaços, falarem bonito, fazerem graça. Cada um tem o Exu que merece e a espiritualidade que necessita para evoluir, no mínimo de uma forma decente e sensata. Uma boa noite, rapaz. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Graças a Deus. Salve, meu Jipe. Graças a Deus. Eu não vou tomar teu tempo, viu, cabeça? Não se preocupe. Mas eu não podia perder essa chance. Porque eu sou metido. Olha, eu tô hoje aqui com meus burros, com minha caroche, e tô assim, suave. Viu, cabeça? Pra dizer, o povo de Umbanda ama todos os filhos nessa chária de Umbanda, viu, meu neto? Que os filhos apenas têm o amor do seu coração, mas um amor ativo. Não um amor, como se diz na terra, intimidado. Não um amor covarde. Não um amor repressivo, assim, preso em si mesmo. Se repreender. Mas doe amor, doe seu chorizo, doe seus melhores, né, meu neto? Cabeça. Olha, eu tô sabendo que você tá muito abujado, viu? Você anda fazendo umas firulagens, né, cabeçudo? Sim. Eu tô sabendo das tuas firulagens, mas olha, meu. O meu desejo pro seu trabalho, pra voz encher e pra todo que escuta esse nego carrocheiro, viu, cabeçudo? É o mesmo. Amor, meu. Amor. Amor, meu neto. Amor. Só isso. Cada um se refere como quiser, no tempo que se bem dizer como... Fica com Deus, cabeça. E eu te amo, viu? Seu pirulento. Abujadinho. Eu tô sabendo. Vou falar, cabeça. Antes do senhor ir embora, como o senhor assim tem essa amplitude de compreensão da realidade, né? Como que o senhor resumiria assim em uma frase? Olha, você não me compromete. Você tem o costume, cabeça, de querer me comprometer com esses negócios de amplitude. Meu filho, eu sou só um pano de chão, um faxineiro de Cristo, meu neto. Quem não te... Não me comprometa, viu, cabeça? Quem não te conhece que te compre, olha só. O que compre, né, essas histórias de pano de chão. Olha, o vô Benedito... Como que o senhor... Pode abujar, eu deixo. Como que o senhor resumiria, então, em uma frase, antes do senhor ir embora, esse sentimento do seu tiriri que parece que ele não para, é 24 horas. Como que o senhor resume esse sentimento? Tenuidade, dele? Meu. Tenuidade. É o quê? Tenuidade. Não, fala uma frase, assim... Mas eu acabei de falar, cabeça. Eu sabia que tá te abujado, tá muito abujado. Então. Tá ouvindo, cabeça? Não, mas é que eu nem... Complacente. Ah, lá. Tenuidade e altruísmo. Quem une essas três coisas em todos os seus atos, independente da dimensão que tiver, com o público que oferece o grau de consciência que tem, Tiririlanã é o Exu que traz na sua postura a indulgência. Tá ouvindo, cabeçudo? Nossa. Guarda essas três palavras misturadinhas que o nego diz. Sim. E é isso. Para não dizer os preto velho, os Exu, os caboclos, os marinheiros, os ciganos, traz isso na Umbanda. Só que as pessoas agora que estão começando a observar, né, meu neto? Porque nós nos desfazemos dos nossos nomes pomposos que tivemos aqui na Terra. Pra quê, meu? É. Mas eu tava com saudade, viu? Entendeu? Que vai dizer que a tua chave custa caro nessa relógio. Jefferson, lembra disso? Tem gente que não gostou das minhas brincadeirinhas, sabia? Como é que é? Cortou aqui. Tem gente que não gosta das minhas brincadeirinhas. O que é que custou, mano? Caro? Mas, o nego tá brincando, o nego diz, cabechudo, que a tua firulagem custa muito caro, que toda vez que eu venho, você firula, viu? E é o senhor que acaba pagando. Com voz com você. É eu que pago o pato depois, que as pessoas estranham um preto velho, como é que diz assim na terra, tirar chave, brincar. É porque fazer o quê, meu filho? Eu tenho um grande defeito de evolução, eu sou um espírito alegre, viu? Verdade. Benedito é um espírito alegre. Já ficam todas cheias, não é isso? O chapéu do teu apaixonamento. Mas, meu filho, eu lhe prometo uma coisa. Posso? Sim. Que há mais ou menos 5 a 6 meses, nós vamos fazer umas ao vivo e a cores. Aí sim, hein? Já tá no script. Já. Viu? Já tá no script. Tá. Isso aí nem seu Edson sabe ainda assim, essas coisas, mas... deixa com nós que nós vamos vestir de acha a tua cabecinha chanta, viu? E o senhor vai vir firulento, né? Cheio do chapéuzinho, da bengalinha. Fazer o quê, né, meu? E outra coisa, com xícara. Eu gosto de tomar café em xícara. 120 anos. 121. Tá me deixando mais novo, tá bom. Fica com Deus, meu. Obrigado. Vamos falar assim com humor, pra relaxar um pouco, porque o senhor Zé Pimenta, ele é meio, como se diz na terra, é muito sério, vamos dizer. É muito sério. E esse nego já tem o jeito dele, mas eu respeito os meus meninos, Xu, porque até o trabalho dele é o jeito, cada um do dentro do seu quadrado, não é isso? Isso. É isso que vocês falam, isso, não, sim, né? Senhor. E os filhos, só para encerrar que ouvir as palavras do senhor Zé Pimenta, desse Pedro, sim. Guarde no coração de vocês. Se você está fazendo bem para você, se você cultua a Umbanda ou a espiritualidade como você cultua, se você cansa, se você sofre por dentro, sem ninguém que faça nada, isso já nem dizia o nego velho que você está errado em alguma coisa, né, meu neto? É. Agora, se você faz com muito prazer e amor e cansa fisicamente, mas o seu suspiro sempre sai de alívio após os seus trabalhos, após uma referência espiritual, agradeça a Deus. Agradeça os teus irmãos que sulente, que procura seus mentores. Agradeça a pessoa que bate em sua porta. Porque você está se eternizando, se fazendo útil em vida, até mesmo no corpo, no corpo de carne, como espírito eterno. Né, cabeçudo? Na graça de Deus, vô. Acha já Deus, cabeçudo. Deus, mas... nosso Senhor Jesus, nos abençoa, viu, cabeçudo? Mas teve alguma oportunidade que eu tive a honra e o prazer e a satisfação de servi-lo num trabalho aí no astral? Meu neto, antes de você conhecer seu Edson, em 1968, você nem era carnado, sim. Isso eu já contei para a voz de um sim. Isso. Viu, meu neto? Tá. Mas eu não tive ainda esse prazer, viu? Seu abusadinho. Fica com Deus, cabeçudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito Deus obrigado. No mínimo, eu amo todos vocês, seus firulentos. Graças a Deus. Escolhidos, melhores ou piores. São vocês que se escolhem. Pela lei de sintonia. Uma vez eu disse e torno a falar de novo. Vocês que me ouvem têm os Exus que merecem. Os espíritos afins que necessitam. À vontade, rapaz. Exue. Salve, Senhor Tiriri. A cada um é dado conforme as suas obras nutridas. Não adianta se fantasiarem de palhaços, falarem bonito, fazerem graça. Cada um tem o Exu que merece e a espiritualidade que necessita para evoluir, no mínimo de uma forma decente e sensata. A